Skitter me deu um pouco de bateria. Quando é preciso voltar. AXL de volta, a volta sim. Um, dois, a cada fim, rasgando sonhos de cetim. Batuques de marfim, pra mim, a fim de dizer assim de onde eu vim. Difícil de sair, fácil de se envolver. Coisas que um menino branco não deveria saber. A placa e o porquê, a cor do carro e o que dizer. Se o motorista perguntasse, não era pra responder. Não confio em ninguém. Regras número 1 e 2. Terceira, quem confiou, te conta depois. Sem nomes ao telefone, estão ouvindo. Enquanto isso, a conta do advogado judeu subindo. Sem amigos, 99 problemas e sem perigos. Uma solução, duas opções comigo. Ou é perdido ou é decidido. Se for errado, o certo é ser corrigido. Criado no acerto de conta, e meias puta que aponta. Guia que esconde o papel, neon pra nome de motel. Nem todo vermelho é batom, nem toda nuvem faz parte do céu, pecado tem gosto de mel. E aí, AX, vamos pra próxima?